agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Olá, apaixonados, namorados, amantes, estou chegando a partir de agora com 2 horas de muita música e emoção. O nosso programa romântico está começando. Eu sou o Ailton Moreno e a partir de agora, nesta sexta-feira, de uma forma muito especial, tocando seus sentimentos, abrindo espaço para você se apaixonar com belas canções, nossos recadinhos e também a nossa tradução. Está no ar o Encontro Central. É hora de aumentar o volume do rádio porque começou o programa apaixonante. Encontro Central, no ar, a trilha sonora do seu coração. Encontro Central. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder músicas inesquecíveis. Encontro Central. Pra mim,

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central, o encontro de todos os amores. Aqui sim, falamos de amor, ouvimos canções que mexem com o coração, com a sensibilidade, toca o seu sentimento. Daqui a pouquinho eu volto e vamos estar bem juntinhos, coladinho um ao outro, com os recadinhos do coração. Se você ainda não enviou o seu, envie também para o nosso site, ouvintecentral.com. Estou aqui te esperando. Volto rapidinho após o intervalo. Encontro Central, o encontro do ouvinte.

Músicas inesquecíveis. As canções imortais. Encontro Central.

apenas preciso ter você ao meu lado. O amor está no ar, apresentamos Encontro Central. Come un albero nudo senza te, senza foglie radici ormai, abbandonata così, per rinascere mi servi qui. Non c'è una cosa che non ricordi noi, in questa casa perduta ormai, mentre la neve va giù. Quasi Natale tu non ci sei più e mi manchi amore mio, tu mi manchi come quando cerco di, e in assenza di te io ti vorrei per dirti che. Canções de amor, palavras como estas que pedem desesperadamente para ir de encontro com a pessoa que mais te ama, que está apaixonada por você, ou seja, está louca por você.